Control de zona 18, mano dicho. Channel 6201, 127 a bordo, 3:40 de autonomia, alterna com fins. 3 a bordo, com fins, autonomia. 127 a bordo, 3:40 de autonomia. 127 a bordo, 3:40, com fins. Livre táxi, ponto de espera no zero. Livre táxi, ponto de espera no zero, Channel 6201. Salvador é o azul 4209 na posição número 3, puxa acionamento. Assim que o Airbus 3118 da Oceaner passar sua cauda, está autorizado. Chama pronto o táxi. Passou Oceaner, puxa em forma ataque, azul 4209. Pronto para decolar, Channel 6201. Autorizado decolar, 060 grau, 049. Decolagem 10, Channel 6201. Pushback acionamento, gol 1074, está no 2. É o número 2, aguarde autorização, previsão de 5 minutos, gol no 074. Claro. Salvador 3305, portão 7, pushback acionamento. 3305. Autorizado, chame pronto pro táxi. Portar ao táxi, 3305. Gol 1074 será preterido em função de seu posicionamento e da outra aeronave não interferir de realizar o pushback agora. O senhor não pode. Xanair 6201, decolou 06, chame o controle, boa noite. Controle, obrigado, Xanair 6201. Azul 4209 para o táxi, temos 110 a bordo, 3 horas de autonomia, alternativa é Galeão. Autorizado táxi, ponto de espera 10, azul 4209. Deveria táxi, quem fala próximo. Azul 3305, posição no pushback. Qual sua posição? Puxamos no 07. Já está prestes a iniciar o táxi? Mais um minuto. Sim, chame pronto. Gol no 074, assim que o Airbus 320 da TAM passar sua cauda, está autorizado seu pushback. Chame pronto para o táxi. É, chamará pronto o táxi. Gol 074. Torre, boa noite, TAM 3178, sinal para enxergado. 3178, avistado, chame passando Simbra. Falador 3305 para o táxi, 49 a bordo, 5 horas e 30, Fortaleza. Autorizado táxi, ponto de espera, pista 10. Vai reportar pronto, ponto de espera, 3305. Azul pronto, ponto de espera 10. Autorizado decolar, 060 grau, 05 nós, azul 4209. Azul, a linha decola, pistão 10. Aguarde autorização de pouso e pista livre, 3178. Salvador, muito boa noite, é o Xanay 6224, se a gente dá informação alta. Salvador é o 6224. 3178. Azul 4209, decolou 10, chame o controle, boa noite. 19-8, boa semana. Parou 3305 da TAM, pronto, ponto de espera, visual o tráfego na final. Após o Airbus da companhia, autorizado a alinhar e manter, pista 10. Após a aeronave da companhia, alinha e mantém na pista 10, 3305. TAM 3178 no solo Zuno 1. Libere a direita e táxi via Eco Alfa Juliette, remota 14 Pat 1. Eco Alfa Juliette, remota 14 Pat 1. TAM 3305, pista livre, autorizado a decolar. 060 graus, 05 nós. Colagem autorizada, pista 10, TAM 3305. Táxi com 1704, POB de 86, autonomia 3 horas e 29 minutos, e alterno galeão. Autorizado, táxi, ponto de espera, pista 90. Táxi, ponto de espera da 90, com 074. TAM 3305, decolou. 13, chama controle, boa noite. Controle 098, bom dia. No 074, autorizado a alinhar e decolar, 1070 graus, 05 nós. Além da cola da 90, boa 1074. Torre Rio 5972 com a Alfa 340 Galeão. Autorizado para o Galeão via Peruísque 50, Vitor Tango Romeu. Rota do plano. Decola com curva direita, saída da El, Leda, após Eudes. Controle 1.9.8, transponda 5462. Autorizado, Galeão 340, decola da 10, com curva direita, saída da El, Lido, depois Eudes, Upper Whisky 50, conforme a rota do plano de voo, 198, 5462, Rio 5972. Nível autorizado 320, negativo 340, e após ou entre a Upper Whisky 50, Vitor Tango Romeu. Afirmativo. Após a Upper Whisky 50, Vitória, Victor Tango Romeu, Rio 5972, negativo 34320. Afirmo, chame pronto para acionamento. Voo na 074, decolou zona 7, chama controle, boa noite. 198, vai chamar. Controle, confirme a frequência para o gol 074, chamar o controle. Uno, 119, decimal 8. Obrigado. Salvador, trip 5595, estabilizado, baixado e travado. Trip 5595, avistado, autorizado pouso, 060 graus, 04 nós. Teve pouso 5595. Torre Salvador, muito boa noite, Oceana 6224, 4 milhas por instante, baixada travada, avistando. Boa noite, número 2, aguarda autorização de pouso, Oceana 6224. 6224, ciente. Felipe 5515 no solo 24, libere direito, livre táxi via Delta Eco, Alfa Juliette, portão 0, Alfa Kilo, portão, no pátio 3. Alfa Kilo, pátio 3, 5515. Oceaner 6224, autorizado pouso, 040 graus, 03 nosso. 7, livre pouso para o 6224. Ciente, aguarde cópia total 9908. Xander 6224, no Solos 27, libere à direita. Livre táxi via Eco, Alfa. Juliette, posição 01 do Pátio. Livre à direita, Eco, Alfa, Juliette, posição 01 no Xander 6224. Total 9908, autorizado para Guarulhos, via SEBD, DCT SEBD, DCT SAGAS, DCT NEBEC, DCT TRIVE, DCT direto Poços, conforme rota do plano. Decola da 10 com curva direita, saída Arbor Elefa. Controle 119.8, transponda 5465. 4320 Guarulhos, fora da 10, com curva direita pós, na subida Arbor. Transição Elefa, de acordo com a rota plano apresentada, o nosso transponder é 5465. Controle de saída é 119.8, total 9905. Correto, chamo para o estacionário. Chamarei para o